nheque, nheque, devorando todo mundo. Se entrar na minha frente, eu saio devorando tudo. Nheque, nheque, eu saio devorando tudo. É, realmente eu sou muito concorrido, tipo vestibular de medicina. Devorando todo mundo, véi. Não sou o Mario Bros pra carregar princesa pra ninguém. Melhor cê tá as mania devorando todo mundo. Não sou o Mario Bros pra carregar princesa pra ninguém. Melhor cê tá as mania devorando todo mundo. Nheque, nheque, devorando todo mundo. Se entrar na minha frente eu saio devorando tudo. Minha preferência é a lourinha, a mulata moreninha. A ruivinha e a japa não pode faltar. Comigo não tem tempo ruim, eu vou lá por lhe falar. Não sou o Mario Bros pra carregar princesa pra ninguém. Melhor cê tá as manias devorando tudo. Não sou o Mario Bros pra carregar princesa pra ninguém. Melhor cê tá as manias devorando todo mundo. Nheque, nheque, devorando todo mundo. Se entrar na minha frente, eu saio devorando tudo. Nheque, nheque, devorando tudo. Se entrar na minha frente, eu saio devorando tudo. Nheque, nheque.